de Salvador, Rio 98, conosco. Federal 9970, bom dia. Cruzando 1.800 pés. Vamos, Flávio. Controle Federal 9970. controle Salvador, Rio 3, decolado na PUCA. Zero na PUCA, Rio 5973. 79. Zero, sete, cross, o curva pode voar da El. 260, daj on mena pa. Controle Salvador, Passaredo 2223. Pois quer Arbor 2223. sábado. Controle, bom dia, azul. Puca 30 já.